dois, três e... Lixeirinha FM. Não tem como piorar porque é horroroso. Pra começar, não é Lixeirinha FM, né? É Unifram FM. Lixeirinha é o nome do programa da Unifram FM. E é isso aí. Alright, tamo de volta. Que é isso? Oh my god. Eu acho que essa edição é a edição de número 24 do programa. Nossa, muito, tem tudo a ver. Tem? Gente, claro. Dois ogos. Nossa, cara. Mereceu, né? Bah. Bagus. Como mereceu. Bagus. Nossa, que bagaceira. Então, Tuizinho, fala pra gente aí, qual foi a tua inspiração pro Lulu Santos? É, tá dentro da história do... Não interessa, você sempre dá essa desculpa. Fala qual foi a inspiração. Não, mas não tem como resumir essa história. Eu acho que tem. Eu particularmente, eu acho que Lulu Santos foi a figura, assim, mais onipresente do rock anos 80, assim, sem ser necessariamente opressor, que nem Renato Russo. É por isso, ele se tornou uma síntese, né? É, exato. Porque eram rimas fáceis, melodias boas, e assim, enquanto Renato Russo era toda uma coisa inteligentoide, assim, e com ranço cultural, e que a imprensa meio que sentava o malho nele na época, o Lulu Santos era aquele cara que, tipo, ok, vou pra praia comer um X, assim, e tá ver velho, as gatas, né? Assim. Eu acho que o Renato Russo foi o primeiro pseudo-coach. Com certeza. Com força, assim. É. Li todos os livros do Marcel Proust. Eu lia... como é que o Peixoto fala? Eu lia Ezra Pound quando tinha 10 anos de idade. Eu li Thomas Mann, A Montanha Mágica, com 12 anos. Como assim? Então, o Lulu Santos, ele apareceu ali num momento muito importante do disco. Eu utilizei ele como uma personagem pra exemplificar que enquanto os personagens principais estavam antes do Big Bang, no planeta Terra, que era a Yara, que não parava um minuto, né? A Yara não para daí. Tudo foi clonado. Lembrei de ovelha. E como eu tava com essa melodia marcante na cabeça, tipo... Não ia falar, tipo... A ovelha... Sim, lógico. Não, eu pensei em uma pessoa, uma celebridade que combinasse com ovelha, que pudesse substituir ovelha. E o Lulu Santos foi o cara, né? Porque ele tem cabelo branco, é juba branca. Juba branca! Então, o Lulu Santos, ele foi um elo ali. Bom, chega de Lulu Santos. Chega. Bom, eu tô aqui com o Astor, tamo de volta com o programa Lixeirinha. E eu gostaria de tirar umas dúvidas com ele aqui. Sim. Quantos discos você tem? Quantos discos que eu tenho? É. Eu tenho duas bombas caseiras que eu fiz em 2005 e 2006. De 2005 se chama Also Known As, também conhecido como em inglês. E o segundo é Sim, Sim, Sim, Sim, Sim. E são discos de guitarra, solos infinitos e... Acho que esses eu nunca ouvi, cara. Lógico que você ouviu, era aqueles que com base de 11x8 e tal, não sei o que. Chato pra caramba, que não leva a lugar nenhum, meu Deus do céu. E aí tá. Aí eu tenho o Raio Laser Neles, de 2007, que é um jazzão, assim. E aí eu dei uma pausa, eu tive uma depressão, uma crise nervosa aí, maluca, em 2008, não gravei nada. As únicas coisas que eu produzi foram, já no final da depressão, foram Aperte o Botão Vermelho e Lady Flor, que foi minha primeira música com letra. Que a gente já ouviu aqui no programa, inclusive. Isso, no primeiro, né? No primeiro Lixeirinha. Desde então é isso, eu tenho até produzido, mas não lancei mais nada. E agora em 2012 vai sair aí o primeirão, com o nome de Astor Morreu. E onde você quer chegar com tudo isso? Ah, na Lua. Na Lua. Na Rússia, não sei. Ah, tá. Não sei, eu quero o dobro do que o Michel Teló ganhou. Eu quero tudo que o Tuizinho tem e mais. Amor, respeito, grupos, massagens tailandesas. Isso é o mais, né? O que eu não tenho. O que mais você quer saber? Eu quero saber, deixa eu ver, como é que você definiria uma boquinha clássica? É, no sentido erógeno mesmo, assim? No sentido metafísico. Olha, então, uma boquinha é alguém que tá muito disposto, assim, a exercer o dom do pecado. Oh yeah, perfeito. Ah, vamos ouvir alguma coisa aqui no programa, sei lá. Eu vou dar uma olhada no meu HD ali. Isso, e a gente decide. Fechou? Uhum. Pronto. Então vamos lá. Um, dois, três e... Lá, lá. Ah, cara, eu odeio essas bandias independentes. Eu também. Menos eu mesmo. Bom, agora a gente pode ouvir, por exemplo, o melô do Star Wars. E depois, na sequência, a gente pode ouvir, por exemplo, Bonde da Pedale com Pérola aos Porcos. E a gente vai pensando em alguma coisa pra eu tocar no programa aqui, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, lixeirinha. É bom porque não tem como piorar. Vamos nessa aí, sexta-feira tem baile bom, MC Lesbão, DJ Heraldinho, número 1 do sample no Brasil, valeu? Cavaleiro Jedi, R$3, Princesa Rebelde grátis até meia-noite, falou? Aí, tem alguém na linha, alô? Alô, aqui quem fala é Haroldo, do Corre Velho. Convoca aí! Convoca geral, toda a galera do Corre Velho pro bailão lá na associação. ADG? Bailão, baile bom, hein, baile associação, bom. Associação, compadre, bailão bom. Valeu! Aí, o alô vai pra quem? Aí, queria mandar alô pro pai, pra mãe, meu camarada Lesba e toda a comunidade da Tobias Amaral, valeu? E vamos nessa! De bigode cavanhaque, sempre mantendo o respeito. De feitiço Jorge Lucas com os micreiros do conceito. Lesbão e Haroldinho, dois funkeiros classe A. A galera se agita quando toca o Star Wars. Vamos quebrar essa porra toda, compadre. Quero ver quem é que vai matar geral, compadre. Solta o X-Wing! Okay. que pênis. Invagina que justiça, invagina que justiça. Pérolas aos porcos, pérolas aos porcos. Invagina que justiça, invagina que justiça. Maconha eu ia dizendo, lá logo agora que eu tava pensando. Baseado no que disse ontem, vamos embora que já tá ficando tarde. No ninho dos mafagafos haviam três mafagafinhos. Quem diz mafagafaga primeiro? Bom, diz mafagafador, será? Imagina que justiça, imagina que justiça. Pérolas aos porcos. Imagina que justiça, imagina que justiça. Pérolas aos porcos, pérolas aos porcos. Imagina que justiça, imagina que justiça. Pérolas aos porcos. Não tem como piorar. Oi, oi, oi, oi, oi. Thank you. suis Cédric Laurent Delacroix et j'ai écouté Les Chériens, oui. Sur la plage abandonnée. Tá, ok, a gente ouviu Milva com Imagine Del Tempo. Vai, vai, chega, chega, chega desse passo, pô, vamos. Desliga esse radinho. Vai, desliga esse radinho que acabou o programinha, vamos. Vamos, você tem que... Sua mãe falou pra você lavar a louça, seu namorado tá no MSN. Vai, vamos, você tem que lavar aquela calcinha com fudilho amarelado. A vida continua, né? Você, acha, você não vai achar que a vida é só o B-Rock, né? Pelo amor de Deus. Vai, vai. Vai pra lá, vai pra lá. Senta, Cláudia. É. Então... Goiânia tem muita mulher bonita. Inclusive, Goiânia... Cara, Goiânia é Franca. E Franca é Goiânia. Então, Franca tá fudido. Porque Goiânia é o principal cidade do Brasil que exporta prostitutas pra Espanha. Quando a Espanha tinha dinheiro pra pagar, né, inclusive. Ah, tá. Não, mas nesse aspecto eu não sei.